Só tirar aqui um pouco o brilho. Perfeito. Vamos lá, como é, qual é o formato que você quer fazer? Me diz aí. Como é que você faz? A gente começa com um pouquinho de como você chegou nesse, no, uhum. no tema, os preparativos aí que você estava falando que tá. É interessante. Uhum. E depois, um pouquinho das raízes, eu queria entender um pouco os anos 20, que você fala desse negócio da filmação do samba com o Getúlio. Sim, vou fazer isso. Vai entrar muito no terceiro volume, né, que é a partir de 30. Tá. Né? Mas o. Para mim sempre foi uma incógnita, os anos 20, que é quando vem a rádio surge e cria isso. uma cultura popular. Isso. Para mim isso está estreitamente ligado a toda aquela. Que nem a internet agora. Ah, não tem dúvida. Aquele tiroteio dos anos 20 que vai desembocar em Getúlio. Né? Não, não tem. Eu queria explorar um pouquinho isso aí. Não tem nem dúvida, isso aí. E é gozado, quando a gente pega as gravações, pega de 29 e 30. Parece que passou um meteoro aqui e rachou o modo de cantar, modernizou tudo da noite. Tem a ver com alguma série de questões, não só com a questão política, logicamente. Tem Sim. a ver com a questão tecnológica, né? Que aí a gravação elétrica começa ali no finalzinho dos anos 20. Ah, tá, tá, então, tá. Isso tá. já muda tudo. Tá, tá, tá. Até então. Tá, já vamos. Não. Vamos deixar você falar aqui. Porque senão não estraga. É. Bom, o Lira Neto, depois da trilogia. Sobre a era Getúlio Vargas, aí se transformou no grande biógrafo nacional. E ele, o desafio dele foi fazer uma biografia do samba, aproveitando os 100 anos do início do samba. Lira, de onde que surgiu essa ideia de colocar o samba como personagem? Bom, primeiro, depois eu quero até relativizar um pouco essa questão do centenário do samba, que é uma data, uma efeméride que eu não compartilho. Né? Era pelo telefone, né? Era pelo telefone, seria os 6 anos. Isso, exatamente, né? Mas vamos por partes. Na verdade, Nassif, a ideia de biografar o samba surgiu muito atrelada e muito como uma decorrência do meu trabalho anterior, ou seja, biografar Getúlio. Eu me lembro que quando eu entreguei os originais do terceiro volume do Getúlio para o meu editor, para o Luiz Schwartz, eu disse a ele, Luiz, olha, eu estou cansado, foi uma tarefa exaustiva, né, e eu não queria, nesse momento, mexer com política, eu queria uma coisa mais leve, que me fizesse, que me levasse de volta às minhas origens de repórter de cultura, da arte de cultura, uma coisa desse tipo, música, já tinha biografado a Maísa, né, sou um ouvinte de música brasileira, um sujeito apaixonado pela música brasileira. Eu disse, Luiz, eu quero algo que me faça sambar dessa vez. Né? E aí ele, acho que ele pegou no ar, né? Aí ele disse, por que você não faz então uma biografia do samba? Pô, mas você se me leva de toda, pois é, aí eu fiquei, poxa, interessante isso. E aí fiquei pensando no assunto e imediatamente relacionei a história que eu estava imerso, que era a história do Getúlio, porque essas duas histórias, principalmente no segundo volume dessa série Uma História do Samba, vão se interpenetrar. Né? Vão você vai ter quantos volumes? Vão ser três volumes. Tá bem. Vão ser três volumes. Né? Esse é o primeiro volume que vai do final do século XIX até a década de 30, né? Até os anos, comecinho dos anos 30, que é o período de formação e de consolidação do que a gente entende como moderno samba urbano. O Lira, quem foram as fontes aí, as referências que você pegou para esse trabalho? A primeira coisa que eu tive que fazer, como sempre faço quando me debruço sobre um tema, é tentar ler e explorar toda a bibliografia pré-existente. Né? Então, tudo aquilo que de relevante se publicou. No caso do Getúlio, por exemplo, foi mais de um ano de trabalho só em ler e devorar a bibliografia. No caso do samba também foi algo parecido. Aí eu precisava também fazer um trabalho de conhecer as pessoas que hoje estão trabalhando com esse assunto. Memória. Exatamente, aquelas pessoas que são acervos vivos né, da história do samba. E aí eu conheci gente maravilhosa né, que me recebeu muito bem, né, como por exemplo o Barão do Pandeiro, que você conhece muito meu bem. Meu parceiro, ele exatamente. O Luiz Antônio Simas, que é meu cicerone assim, por esse território. Né, da cultura das ruas carioca, um estudioso profundo disso, que escreveu um livro maravilhoso, entre outros tantos livros, com alguém também que eu conheci nesse processo, que é o grande Ney Lopes. Né? Pois é, o Marechal, né, ou seja, uma série de personagens, personalidades, pesquisadores, né, estudiosos do tema, que foram assim, meus interlocutores né, permanentes nesse primeiro momento do processo. Agora, Além desse conhecimento prévio com essas pessoas e além da bibliografia, eu sempre me exijo uma busca nas fontes primárias. É. Né? Isso é uma coisa que eu não fico só limitado àquilo que já se escreveu. Então eu fui atrás e disse, bem, onde é que está essa história, pode estar sendo contada? Né? Onde ela foi contada? De que forma? E aí eu fui, primeiro, fui aos jornais de época, né? E essa primeira fase, ela aparece esporadicamente. Por quê? Porque essas pessoas estavam num processo de invisibilidade social. Né? Então os jornais não olhavam para elas. Né? Para você ter uma ideia, basta dizer que o primeiro desfile das escolas de samba, em 30 já, ou seja, numa fase posterior, só foi coberta por um jornal. Que é o Mundo Esportivo, do Mário Filho, que foi quem fez a competição entre as escolas. Então a imprensa não olhava. E quando olhava para essas pessoas, olhava com todo um viés preconceituoso, elitista, racista. E que rádio? Tinha registros? Não, no rádio também não. Né? Aí onde é que eu fui buscar muitas informações para preencher algumas lacunas? É, principalmente dessa primeira fase que eu estou falando, final do século XIX, comecinho do século XX, né? Antes do rádio, portanto. Nos registros policiais, nos inquéritos policiais e judiciais. Eu tenho uma amiga procuradora aí que diz que nas delegacias todo o acervo de um bando e tudo está nas delegacias. É, exatamente, porque essas pessoas eram alvo constante da perseguição policial. Então todos esses primeiros, os pioneiros dessa primeira geração aí, né, todos eles, quase sem exceção, passaram várias vezes pelas delegacias, foram fichados. Então, com base nesses registros policiais, você tem que, logicamente, analisá-los de forma crítica, né? Porque tem um viés policialesco ali e tal. E é sempre a malandragem como... É sempre associado à vagabundagem, à vadiagem. À vadiagem. Por quê? Aí é muito, muito claro que você tem que ter em vista o seguinte, a famosa lei da vadiagem é de 1890, né? Ou seja, 2 anos após a abolição da escravatura. Que coisa! Então, o que é que significa? Quem eram os vadios? Quem é que sofria as punições, inclusive pena de cadeia, por estar sem ocupação fixa? Os negros. Né? Os negros que estavam nos bairros periféricos, ali na zona portuária, no início do processo de ocupação das encostas dos morros. Ou seja, esses eram os vadios. Portanto, o sambista estava aí. Né? Então, o sambista, e aí, não por acaso, o simples porte de um instrumento de percussão ajudava a caracterizar o sujeito como vadio. Olha só, então, quer dizer que a percussão aqui também foi reprimida, assim como nos Estados Unidos. Sim. Mais lá do que aqui. Tem uma cena clássica que eu acho assim, exemplar, né, para ilustrar isso, é a cena que o João da Baiana, dessas primeiras gerações, né, ele junto com o Pixinguinho e o Donga, forma aquele que já se chamou por aí de Santíssima Trindade da música popular brasileira. O João da Baiana tem uma cena famosa em que tem o pandeiro apreendido, né? Porque exatamente aquilo era um símbolo de marginário, né? De marginal. Mas como ele tinha ocupação física, fixa, ele escapou de ir para a cadeia, mas ficou sem o padeiro. E aí quem sabe da história, né? Quem fica sabendo dessa história é o Pinheiro Machado, senador gaúcho, né? Eminência parda da Primeira República, né? E que vivia chamando os sambistas para tocar na sua mansão em Laranjeiras. Olha só! Porque ele era, inclusive, frequentador de terreiros e tudo mais, e levava, promovia convescotes políticos e levava o pessoal do samba. E aí, o João da Baiana faltou algumas reuniões. Cadê o João do Pandeiro? Não, ele não veio porque roubaram o pandeiro. A polícia roubou o pandeiro dele, a polícia apreendeu o pandeiro dele. E o Pinheiro Machado disse, não, isso não pode acontecer, não pode ser. E aí manda encomendar na melhor casa de instrumento musical do Rio um pandeiro e coloca, assina, né, a João da Baiana, minha homenagem, de Pinheiro Machado. Olha só. E aí eu vi depois uma entrevista em vídeo do João da Baiana já velhinho, e ele mostrando o pandeiro já todo com as patinas oxidadas, com couro gasto, remendado com esparadrapo. Isso aqui era meu troféu, isso aqui era meu salvo-conduto para poder trafegar no Rio de Janeiro. E ele baixando, não é para qualquer lugar. Pois é. Então você nota, né, que por mais que houvesse ali um processo violento de exclusão social, um projeto violento de higienização, porque corresponde, inclusive coincide com todas as políticas urbanas, né, de remoção dos indesejáveis, né, de derrubada dos cortiços, alargamento da avenida, ou seja, aquele projeto do Rio civilizado, todas essas pessoas, né, estavam sim sofrendo uma violência física e cultural muito grande, mas ao mesmo tempo tinha pontos de contato com essa elite política, com a elite cultural. Com... Então, às vezes a gente tende a imaginar as coisas de uma forma muito binária, né? Que estavam de um lado as elites, de outro lado a ralé. Havia pontos de confluência e isso foi muito importante no processo de afirmação do samba, né? No processo de negociação do samba para se afirmar como gênero musical que poderia ser ouvido por outras pessoas que não apenas aquelas que estavam submetidas ao gueto, né, da comunidade. Omar, e no seu livro você confirma que o início é na pequena África? Pois é, essa é uma das belas mitologias, né, que foram criadas em torno do assunto. Né? Então, é muito bonito você imaginar a Tia Seata como a grande protagonista, a pequena África. Eu prefiro abrir um pouco o leque, abrir um pouco o olhar e perceber que não havia só uma Seata, só uma pequena África. Tá. Né? Essas pequenas Áfricas estavam espalhadas pela geografia do Rio de Janeiro. Porque senão você não teria, inclusive, como explicar e como justificar como o samba, de forma tão rápida, se expandiu por todo o Rio. Então, tinham outras tias baianas. Elas tinham todas baianas? A maioria delas baianas, porque esse é um processo histórico muito interessante, porque esse samba rural, né, vem a partir do final da abolição, os anos finais de abolição e posteriores à abolição, o Rio de Janeiro passa a receber um fluxo muito grande de imigrantes, né, inclusive de ex-escravos. E muitos vindos da Bahia. E eles trazem o samba rural que vai se urbanizando e vai se acariocando, vamos dizer então, assim. Então, você fala dos ritmos africanos com a polca também. Desde o início você já tinha... Uma coisa que é interessante notar nisso é que a matriz do samba, ela é afro, né? Ela é a da ancestralidade da grande diáspora africana, não tem a mínima dúvida, principalmente, né, pessoas como Ney Lopes, como Simas, né, mostram que isso aí é do povo bantos de Angola. Agora, só que quando esses ritmos chegam ao Brasil, eles fazem parte, né, de todo um vasto leque de influências que passa a incidir sobre isso. É preciso dizer isso com certo carinho e com certa cautela, porque quando se diz isso pode ser confundido assim, você então está tirando o protagonismo do negro, né, em relação à formação do samba. Não, não é isso. A matriz é africana, né, só que no Brasil ela se relacionou com outros ritmos, inclusive europeus, né, com as danças de salão. Isso. Né, quando a gente pensa, pega o próprio Pixinguinha, tem uma fase do Pixinguinha que ele tem os temas afro, que ele canta. Exatamente. Mas a partir de um certo momento, inclusive quando você vê eles com terno, gravata e tudo aí, é a música tonal ocidental que... É, isso tem um detalhe, tem um capítulo inteiro do livro, mais de um capítulo, porque as histórias vão se espalhando ao longo das páginas. Tem para mim, um dos momentos decisivos disso é quando os Oito Batutas, o grupo do Pixinguinha, do Donga, vai para a França. Tá. Aí, também, entre as mitologias criadas em torno dessa viagem, né, diz que eles fizeram um tremendo sucesso na França. Não sei o que. Eu fui lá nos jornais franceses e nota-se que eles registraram, de fato, a passagem deles, jornais franceses, mas sempre naquelas notinhas miúdas da agenda da programação cultural da cidade. Imagina, naquele momento, Paris estava entusiasmada com o jazz. Tá. E aí... É que é importante, inclusive no livro eu mostro a foto dos Oito Batutas antes de ir para Paris e depois de voltar para Paris. Então eles, ao entrar em contato com a música americana, com o jazz, que naquele momento estava incendiando Paris, né, no momento em que Paris era festa, como diria. Quer dizer que aquela formação, aqueles arranjos todos aí que a gente conhece, a orquestração, por exemplo, o Pixinguinha nunca tinha visto um saxofone. Olha, e o Guinle, que era o mecenas, né? Pois é, o Carlos Guinho. Exatamente, o Guinho estava com eles lá em Paris e olhou para uma banda americana, uma jazz band, e disse: Pixinguinha, você toca aquele instrumento ali, já que você troca a flauta também? Pixinguinha olhou e disse: toco. E o Guinho comprou um sax novinho para ele e entregou. E o Pixinguinha se trancou no quarto do hotel e só saiu dali quando disse: já dominei mais ou menos, posso mostrar para as outras pessoas como é que se toca. Então o Pixinguinha volta tocando o saxofone, o Donga volta tocando o banjo, e a bateria das jazz bands passa a ser incorporada também pelos batutas. Na volta. Aquela foto famosa lá é deles aí com o vestido que nem o... Depois da volta. Até o terno, por exemplo. Antes de ir, eles cantavam, tocavam com trajes caipiras. Que era o regional. Regional. Ah, tá. E aí em Paris eles... Aquele duque... O duque que era... Tava lá. O duque estava lá, foi o duque que inclusive que sugere a ida deles. Né? Que era um bailarino que tinha, era diretor artístico de um cabaré em Paris e leva o Pixinguinha e a turma toda dos Oito Batutas para lá. E aí quando eles voltam, eles inclusive, isso que você falou da foto, ou seja, até a atitude... De uma foto posada. Uma foto de jazz, assim, da atitude de jazz bands, de big bands e tal. Então eles... Aí tem um detalhe interessantíssimo, né? Para a gente perceber como são os conceitos assim, de autenticidade, de pureza, são tanto quanto vagos e voláteis. Né? Quando o Pixinguinha, por exemplo, depois dessa volta, alguns anos depois, lança o Carinhoso, a crítica caiu de pau. A imprensa da época, você olha os jornais da época, Pixinguinha se americanizou. Então você, hoje... Eu estava vendo a primeira, por coincidência, ontem, a primeira gravação do Carinhoso, totalmente distinta também. Exatamente. Eles acusaram o Pixinguinha de estar fazendo foxtrot, entendeu? E aí, você vê, isso aí não é mais o Pixinguinha, ele está perdendo as suas origens, está perdendo a sua autenticidade. Então você nota, né, que hoje Carinhoso, que é considerado um dos clássicos maiores da música popular brasileira, é um exemplo de que a gente não pode nunca querer cobrar uma suposta pureza, uma suposta autenticidade da música nacional. A gente via na época metade dos intelectuais dizendo que você tinha que proibir o jazz porque ia acabar com a música brasileira. E a outra metade dizendo que só o jazz que valia a pena. E os músicos, em vez disso, olhando o jazz, falaram, que beleza, vamos fazer do nosso jeito. Exatamente. Você conseguiu levantar... O próprio Chorinho, você sabe isso melhor do que eu, aí eu não vou nem falar, vou só dar a bola para você cabecear pro gol. O próprio Chorinho, no começo, né, era uma forma brasileira, abrasileirada, de tocar polca, de tocar as músicas, né, que salão, né, não. Exatamente, as músicas de salão. Tenta pegar um pouquinho o Choro e daí entra o Pixinguinha também. Você tem o dobrado e as bandas. E as bandas foram essenciais, os instrumentos de sopro, tudo. Ah, sim. No samba também você... Também. Inclusive, uma coisa, tem duas curiosidades aí, né? Primeiro é o seguinte, muito do sucesso do Pelo Telefone, né, que foi um sucesso estrondoso no Carnaval de 17, não tenha dúvida, né, deriva esse sucesso das bandas militares. Ah, por quê? Porque o Donga, espertamente, ele fez toda uma estratégia, esse é o grande mérito do Donga, não o fato de ter composto o primeiro samba, que não é... Né? O grande mérito do Donga foi pegar uma música de extração popular, né, feita ali no fundo do quintal, uma criação inclusive coletiva, que ali é uma coxa de retalhos de várias outras canções, inclusive algumas do folclore nordestino, né, como a Rolinha se embaraçou e tudo mais. Tá. Isso é folclore nordestino, né? Exatamente. Então ele pega isso, essa música popular, de extração popular, e consegue levar para o mercado fonográfico e fazer muito sucesso, inclusive nas classes médias. Então esse é o grande mérito. E por que ele fez isso? Como ele consegue isso? Uma das primeiras coisas que ele fez foi distribuir as partituras de graça para as bandas militares. Olha só. Então essas bandinhas que tocavam ali no final da tarde, nas retretas, nos coretos das pracinhas, sempre começavam a tocar pelo telefone. Então a partitura ajudou a divulgar o samba daquela época. Exatamente. Que fantástico. Exatamente. E outra coisa interessante sobre essa questão do instrumento de sopro é que na época ainda pré-gravação elétrica, ou seja, na época da gravação mecânica, a percussão não entrava no estúdio. Porque os técnicos de gravação diziam, não dá certo. Não foi o Almirante, foi o primeiro? Foi o o bando dos Tangarás, né, onde estava o Almirante, onde estava Braguinha, onde estava o Noel, né, levam esses instrumentos, né, para o estúdio. Inclusive tem uma cena pitoresca, né, que o Sérgio Cabral narra na biografia do Almirante, e eu reproduzo no livro. É que o técnico da gravadora, no alemão, me disse, esses instrumentos bárbaros, né? Isso não vai dar certo, ninguém vai querer ouvir esse disco e tal. E eles gravam na pavuna, que aí sim é a introdução da percussão. Até então, toda a marcação era feita pelos instrumentos de sopro. Porque eles eram, por exemplo... Que era o padrão de arranjo do Pixinguinha. Exatamente. E que era o padrão de arranjo pré-Pixinguinha. Entendeu? Ou seja, porque... Se você pega, inclusive, a gravação original do Pelo Telefone, você vai ver que ela não tem batuque. Ela não tem percussão, porque não tinha. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, eu ia falar para você dessa minha grande interrogação, que é o que houve entre 29 e 30, aí, que as gravações de 30 são feitinhas totalmente modernas, as de 29. Você estava falando dos avanços tecnológicos. Exatamente. Esses avanços tecnológicos vão ser decisivos, não só para a introdução de alguns recursos e alguns instrumentos, como os instrumentos de percussão, por exemplo, nesse momento em que a gravação passa a ser elétrica, como possibilita o surgimento de outras vozes até então impensadas. Por exemplo, até então valia o Dolly Payton, aquele cantor de voz possante. E aí, com o surgimento da gravação elétrica, por exemplo, possibilita o surgimento de uma voz de extensão menor como a do Mário Reis. Né? Então, Mário Reis cria naquele momento ali da gravação elétrica. Agora, os instrumentos de ritmo no estúdio estão ligados à mudança? Também exatamente, ligado? Exatamente. Aí, quando você aumenta as possibilidades de reproduzir de forma mais fiel, né, um outro tipo de orquestração, aí os instrumentos, a partir da pavuna, né, que é o que se conhece como o primeiro registro de uma percussão no mercado fonográfico, os instrumentos começam a entrar. E outra coisa mais importante, talvez tão ou mais importante do que tudo isso, é que as gravadoras começam a despertar para a questão de que até então os arranjadores eram estrangeiros. Simon Booth. Exatamente. E aí, quando chega essa nova fase, eles começam a contratar arranjadores brasileiros, inclusive Pixinguinha vai ser um deles, e a contratar instrumentistas que eram até então, estavam restritos ao fundo do quintal. Então essas pessoas começam a ser contratadas pelos arranjadores aí. Olha, o grande arranjador nesse momento é Pixinguinha. Pixinguinha que é o sujeito que vai dar uma nova faceta, que vai remodelar e vai depois ser seguido por muitos outros. Mas o Pixinguinha é que introduz essa sensibilidade, né, que até então os maestros estrangeiros... O molho, o tempero, que até então os estrangeiros, se você pega, por exemplo, as gravações do Boltzmann, são todas um tanto quanto duras, quadradas, né? Você nota que ali o cara parece que está regendo uma orquestra, né, de outra categoria, de outro tamanho e tudo mais. O Lira, como que surge o fenômeno do Estácio aí? Qual foi a importância do Estácio para sistematizar esse... Então, o que você tem? Você tem a geração inicial, né? O livro trata da geração inicial, que é a geração do Hilário Jovino Ferreira, que é um personagem hoje, infelizmente, muito pouco conhecido, Lalu de Ouro, que é o introdutor dos ranchos. Lalu de Ouro, né? Ele é um sujeito que introduz os ranchos no Rio de Janeiro, o Carnaval dos Ranchos. Aí você tem a geração que segue no rastro do Hilário, que é a geração do Donga, do Pixinguinha. Né? Aí você tem, entre essa geração e a geração do Estácio, um sujeito que é fundamental nesse processo também, que é o senhor. O senhor é que vai acariocar essa música que ainda tinha um sotaque meio que ele próprio dizia. As pessoas precisam entender que para fazer samba, ele que foi declarado rei do samba pela imprensa da época, para fazer samba precisa acariocar esse negócio. Precisa cantar o rio, precisa cantar o cotidiano das comunidades, o cotidiano da favela, precisa... Mas ele tinha umas letras pretensiosas. Exatamente, muito pretensiosas, né? Supostamente rebuscadas, mas isso é que era interessante. E o senhor faz, inclusive, a ponte também, além dessas duas gerações, ele faz a ponte também entre o sambista e os salões literários. Então, mas como é que... Aí vem o Estácio. Só para ficar no senhor por enquanto. O maxixe e o samba, como é que é a linha divisória aí? Aí é que entra o Estácio. Uma entrevista maravilhosa, que acho que está na internet, vocês podem procurar no YouTube, alguma coisa assim, tá? Que é quando o Ismael Silva vai explicar qual é a diferença entre maxixe e samba. Né? E aí ele, com aquele jeitão dele, né, gabola e tal, esse jeito que construiu, inclusive, uma bela lenda autocongratulatória em torno de si, foi fantástico, fenomenal, foi preso várias vezes. Então ele diz o seguinte, o maxixe era o seguinte, né, maxixe era, aí ele fazia assim, era uma música que você dançava assim, se você jurar que me tem amor, era com o braço para cima. O samba, a gente precisava de uma música que evoluísse. Olha só. Então era assim, jura, jura. Então, aí ele vai fazendo onomatopeias, é ele que cria, né, a célebre expressão. A gente introduziu o bumbum bate-cumbum para o curudum no samba. Olha, né? Ou seja, um ritmo mais sincopado. Vamos encontrar isso aí e colocar na matéria lá nessa entrevista. Então ele vai introduzir, o Estácio vai introduzir esse samba mais sincopado, né, que vai se afastar definitivamente daquele padrão amachichado da Praça 11. Eu queria ver um personagem bastante controverso, que é o Benedito Lacerda. Qual foi a importância dele? O Benedito está junto com essa turma do Estácio, né? Assim como Bide, como Massal, como Brancura, como Balhaco, todas essas pessoas que viviam, inclusive muitos deles, num estado de tremenda vulnerabilidade social. Né? Muitos deles eram malandros assumidos, ou seja, malandros porque... ou não tinham condições objetivas ou se recusavam a fazer parte da lógica do mundo do trabalho que estava sendo introduzido naquele momento. Wilson Batista. Exatamente, que o Wilson Batista vai aderir. Né? Então, eles estavam ali naquela situação de marginalidade e o Benedito estava junto. Por isso tem um episódio bastante interessante do Benedito, né? Que ele era, assim como tantos outros, assim como o senhor, era um ladrão de samba, gostava de roubar o samba alheio. O senhor, inclusive, tinha uma frase clássica, né, que se tornou um mantra assim, para ele. Passarinho? Quando o Heitor dos Prazeres se queixou, né, que ele tinha roubado algumas músicas dele, disse, samba é igual passarinho, é de quem pegar primeiro. E o Benedito Lacerda tinha uma coisa que era muito, muito característica, assim, ficou famosa essa tática dele, estratégia dele de compor, né, que era o seguinte, ele Brancura, um malandro alto, forte, negrão do Estácio, sempre chegava num boteco, via um aspirante a sambista, dizia, eu tô sabendo que você fez um samba novo bacana tal, você não quer cantar para mim? Enquanto isso, o Benedito estava escondido, perto assim, de trás de um biombo, ou o que for, que pudesse ficar um pouco mais distante, sem ser visto. O sujeito lá, né, começava a cantar o samba dele e o Benedito tomando nota. Né? Enquanto isso, o Brancura ficava fazendo caras meio estranhas. Né? E como, aí chegava um momento que ele disse, para aí, essa música é sua? Ô, Benedito, vem cá, canta pra ele aquela música que a gente acabou de fazer. Aí o Benedito, já com a partitura escrita, não, tá aqui, ó, tem até a partitura. Eu vou cantar. Aí cantava e o Brancura dava uma prensa no sujeito. Sabe, você tá roubando o samba dos outros, não sei o que. E o cara saía de fininho. Aliás, você falou esse negócio de biombo. Uma entrevista que eu fiz com o Tamir, ele falou que o negócio da jardineira tinha um biombo no meio aí, entre que o cara cantava. Então, tá vendo? Era recorrente o negócio. Agora tem uma coisa que eu acho, só rapidamente para fechar essa questão da compra e roubo dos sambas, a gente tem que perceber que naquele instante, por exemplo, o Francisco Alves foi um sujeito que foi estigmatizado durante muito tempo, porque diziam que ele se apropriava do samba alheio e não dava o crédito. Essa é uma prática da época. A gente está num momento em que algumas pessoas, ou a maior parte dos sambistas, ainda não estava atento à noção da autoria. O samba era uma obra coletiva. Então, alguns anteviram que aquele formato de uma música coletiva podia ser apropriado por um, e os mais espertos levavam melhor. E os outros, mas não havia também uma coisa do branco explorar o pobre do negro ali, que está, né, o Francisco Alves era branco e o pobre... Não, entre eles também... Era mecenas, o acabava sendo. E outra coisa, os próprios sambistas vendiam samba entre si e roubavam sambas, como a gente viu o caso do Brancura, entre si. Né? Então a coisa é um pouco mais complexa. Teve o caso do Noel que comprou um carro lá, prestação de... Exatamente. Francisco Alves, além de tudo, negociava carros. Né? Francisco Alves era um homem de negócios. Ele tinha um faro enorme para descobrir novos sambistas, novos talentos, gravar e transformar aquilo em sucesso. Né? E vendia carros, né? Usados, né? Trocando, negociando carros. E o Noel tinha um carrinho velho e tal, e quis comprar um carro melhor ao Francisco Alves. Francisco Alves vendeu o carro. E o Noel pagou a prestação em música. Então ele fazia uma música e o Francisco Alves tinha o direito exclusivo de divulgá-la. E cá, a obra do Almirante, no tempo de Noel Rosa e a turma da Velha Guarda lá, foi importante aí para a sua pesquisa? Foi um livro importante, assim como tantos outros. Ah, saiu em livro também? Saiu. Ele fez aquele programa né, no tempo de Almirante, que depois ele transformou... A sua fonte, o Barão, me forneceu também. Os programas maravilhosos. Tá, né? Exatamente. Depois ele transformou aquele livro, né, e logicamente é uma grande fonte, uma boa fonte, escrita ali no calor da hora, então com algumas imprecisões que você tem que ficar atento. Outra coisa, uma coisa que a gente aprende como jornalista, né, desde cedo, desde o primeiro dia que você põe o pé numa redação de jornal, é você desconfiar de qualquer informação, né, e fazer a velha pergunta. quem produziu essa informação e com qual objetivo, né? Qual intenção. Então, é logicamente ali, o almirante puxa um pouco a brasa para a própria sardinha, né? Então, você tem que ler e confrontar isso com outras fontes, com outras visões, né? Outras possibilidades. Mas qual o viés que o almirante tem de superdimensionar o papel dele? É do próprio... Ele faz uma coisa que eu acho interessante, né? Talvez ele perca, inclusive, ou ganhe, muitas páginas no final do livro, no início do livro, mostrando algo que é importante, que eu inclusive utilizei a partir do confronto com outras fontes. Ou seja, da raiz regional que está aí na carreira do Noel e na própria formação do samba. Exatamente, na própria formação do samba urbano. Né? Ou seja, muitas das inspirações eram regionais. Né? Agora, embora o seu livro tenha 30, você teve durante algum tempo um amplo predomínio das marchinhas, dos ranchos, e até o samba se impôs. Isso. Como é que foi essa transição? O carnaval ali até o começo dos anos 10, meados dos anos 10, não sabia nada do samba. Né? Não tinha o carnaval, o samba não tinha entrado ainda no carnaval, a não ser no carnaval mais popular. Né? Os batuques, na verdade, não era propriamente ainda o samba. Né? Era o que se costumava chamar na época de batuque. Né? Qualquer música mais de natureza mais afro. Isso vai se... Chega um momento, inclusive, né, que é muito engraçado, que alguns carnavais cariocas, a trilha sonora eram áreas de ópera. Olha só! Então, aqueles... Rio de palhaço! Nos corsos, né, eles cantavam áreas de ópera. Inclusive, o Guarani, eu estava lendo um jornal de época, disse, o grande sucesso desse ano foi o Guarani de Carlos Gomes. Né? Pois é, você imagina tocar o Guarani do carnaval, né, só naquela época. E aos poucos a marchinha, por causa dos ranchos, né, a marcha rancho vai se estabelecendo, né, e vai ganhando espaço. Mas, né, o samba ali começa também, e aí também tem essa importância do pelo telefone, ou seja, chamar a atenção para um outro extrato de compositores, um outro nível, de outro time de compositores, né, que estavam fazendo um outro tipo de música, ainda muito próximo ao machista. Agora, e aí quando o carnaval e o samba passam a ser sinônimos mesmo, aí já é nos anos 30, com a eclosão e o surgimento, né, das escolas. Né? E aí, nesse primeiro volume, eu já mostro um pouco a gênese ali da Portela, pelo Paulo da Portela, a Mangueira, né, os fundadores, inclusive Cartola, né, a Deixa Falar, que surge no Estácio, e curiosamente é considerada a primeira escola de samba, mas nunca desfilou como escola de samba, porque eles queriam ser rancho. Para eles, escola de samba era uma coisa menor. Então, eles resolveram se promover a rancho e foi um fracasso, porque os ranchos eram muito mais estruturados naquela época do que as escolas. Então, a Deixa Falar, que é considerada a primeira escola, acabou sendo um rancho de segunda categoria. Ô Lira, no Rio ainda tem aqueles centros onde os interessados, aí, os iniciados, trocam as informações? Eu acho que tem no Rio, tem em São Paulo, tem em todo canto. Agora, o meu escritório, vamos dizer assim, o meu escritório, a minha fonte, onde eu bebo muito disso, é ali na Rua do Ouvidor, aquela turma que se reúne, inclusive o Ney Lopes, inclusive o Simas, o Marechal, aquela turma toda que está ali, são pesquisadores, estudiosos, no caso do Lei, um artista, um sambista, e eles ali se reúnem ali, diante de uma livraria de rua, uma coisa maravilhosa, que é um ícone de resistência, né? Uma livraria de rua e especializada em Rio de Janeiro, né? Que é a Livraria Folha Seca do Rodrigo Ferrari, o Digão, flamenguista, peladeiro, boa praça, cervejeiro e entende tudo de samba, de futebol. Né? E a livraria dele é um pouco o centro de convergência e de convivência dessa turma. Tem aquela rua estreitinha, cheia de barzinhos, então, final do... A partir de 4 horas da tarde, o Digão não consegue mais ficar dentro da livraria. Todo dia isso aí? É, praticamente todo dia. Então, nos sábados, aos sábados. O meu lançamento no Rio vai ser lá. Eu vou fazer um dos lançamentos do Rio, vai ser na Folha Seca, ali na Toca do Baiacu, que é o nome do boteco que tem lá. Ou seja, esse pessoal, assim, o Alberto Mussa, que é um grande escritor, né, também está sempre por lá. O Elton Medeiros está... O Elton já apareceu algumas vezes. Ou seja, essa turma toda... essa turma... Pô, mas isso é inolímpico lá, né? Pois é. Tive que me tomar com o pessoal que sabe do riscado. Bom, o lançamento de São Paulo está... O lançamento de São Paulo é dia 9, não sei quando é que você vai vai colocar no ar, mas o lançamento em São Paulo é dia 9, agora quinta-feira. Ah, quinta-feira agora? Quinta-feira, na Livraria da Vila, na Vila Madalena. Em seguida eu faço dois lançamentos no Rio de Janeiro. Que pena, mas eu vou chegar depois. Vai depois, né? Eu vou chegar de Belo Horizonte muito tarde aí. Ah, tá. É, e o lançamento no Rio, na quinta e no sábado, quinta na Livraria da Travessa, em Ipanema, né, um lançamento mais comportado, né, e no sábado o um lançamento na Rua do Ouvidor. Outro dia eu fui nos 89 anos do Tinhorão, juntou um povo do samba aqui, imagina, foi uma homenagem monumental. É, o Tinhorão eu utilizo, é um dos mais citados aqui na minha bibliografia, por mais que eu tenha algumas interpretações que divergem dele, né, mas não pode se levar, não se pode tocar nesse assunto, não se pode falar de música popular brasileira sem citar o grande Tinhorão, que é... Tira as implicâncias. É, exatamente. Então tá, Jorge. Obrigado, meu filho. Eu que agradeço. Pô, mas que fantástico, hein? Belo trabalho mesmo, hein? Pô, você